acorde, dorme. Dois pés na porta, saio caminhando. Minha rima entorta a multidão que vai passando. O córtex nunca para, tá sempre trabalhando. Corte profundo na alma de quem tá escutando. Sentimento e letra, aos poucos vou transformando. Caneta vira escopeta, rimas eu vou disparando. Cada linha escrita, vontade vai aliviando. Doce que nem mel, vício vou saboreando. Sensação estranha, que vem das minhas entranhas. Escondido nas sombras, completo minha barganha. O espanto é geral, pela minha façanha. Ajo igual aranha, quem não bate apanha. Meus versos eu calculo, igual mal bota rã. Mas os raps que eu faço não calculo amanhã. Rap não é ciência exata, sei disso de fato. Pensando aqui no campo bom e exatas, pra ser exato. Sempre atento, completo a minha missão. Fugir dos homens de branco me levou à exaustão. Ouço gruídos, então começo a anotar. Continuo escrevendo mesmo quando a tinta acaba. Pois a munição da minha caneta é diferente. Não é a química contida em seu recipiente, mas sim as ideias que aparecem naturalmente quando vasculha minha mente. Me acorrentar, vou te falar, é bem difícil. Escrever rap o tempo inteiro é meu vício. Perto do precipício, fixo o meu ofício. Tô no começo, mas tô longe do início. Me acorrentar, vou te falar, é bem difícil. Escrever rap o tempo inteiro é meu vício. Perto do precipício, fixo o meu ofício. Tô no começo, mas tô longe do início. A mão pedra, são vários dias nessa labuta. Sem pressa, o que me interessa é não perder a conduta. Duelo com a vontade, é infindável essa luta. Não posso parar o processo de forma tão bruta. Faço chacina com rima, mas não sou assassino. Salvo pelo gongo no forno, não assassino. Esquizotípico, difícil entender meu raciocínio. Escapo das ciladas mesmo sem aviso albino. Sem descanso pra caneta, vivo nessa dependência. Quase o dia inteiro, anestesia e paciência. Com mistura de foligem e solvente. De repente, preenchi o papel na minha frente. Olhando no espelho, mudei o meu firmamento. Viajando com a caneta, cheguei ao firmamento. Celular desligado, não registrei o momento. Então cabisbaixo, voltei ao meu aposento. Só pra constar, aos 70 não aposento. Só porque 70 não quer dizer que tá isento. Troco a minha visão por pedra. Cada dica que eu escuto aumenta o impacto da queda. Nessa corrida tô atrasado, lembro todo dia. De tanto comer terra, desenvolvi geofagia. O peso da palavra então pode causar um baque. Espantando a claque, passando pra lembrar que me acorrentar, vou te falar, é bem difícil. Escrever rap o tempo inteiro é meu vício. Perto do precipício, fixo o meu ofício. Tô no começo, mas tô longe do início. Me acorrentar, vou te falar, é bem difícil.